Os amigos da Rádio Sim, aí em Guarapari, no Espírito Santo, a Janete Matos, o Herbert Souza, todos que ouvem nosso programa aí pela Rádio Sim, os amigos da Rádio Adustina FM, no Estadão da Bahia, na cidade de Adustina, Ronilson e todos da equipe, muito obrigado, viu? A Andre Lima, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, não perde o nosso programa, a Tânia Gianizelli, a Celíria, a Sereni, todos vocês amigos aí da 104.9 em Humaitá, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Quem vai cantar agora bonito no quadro Ao Som da Viola, para recordar, Christian Ralph, Saudade. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página da minha vida. Seu passado, mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página da minha vida. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta com o nosso programa Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. E vocês podem interagir com a gente, fazer o seu pedido musical pelo telefone 61-3532-6993. Atenderemos com muito carinho todos os pedidos, né? A gente sempre está atendendo aqui, mandando alô para os nossos ouvintes queridos que estão sempre pedindo alô pelo Facebook, pelo Orkut, pelo e-mail do nosso e-mail do site, né? Pelo site radioestudiobrasil.com.br. Muito obrigado, viu? Minha querida Joana em Petrolina, no Pernambuco, pede para mandar alô para o nosso amigo Wilson, o Wilson Fernandes, locutor da Rádio Tabajara FM. Aí o Wilson Fernandes e todos da equipe da Tabajara FM, muito obrigado, viu, a todos vocês. Meu amigo DJ Vavá, de Januária, Minas Gerais, os amigos da Rádio Alternativa FM, muito obrigado a todos vocês de Januária, aí ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. João Neto e Frederico cantam Tô Morando Sozinho. Pai, tô te ligando pra dizer tá tudo bem.

Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Entretenimento, videojogos, consolas, indústria. Palavra-chave: joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas e quintas, da 1 às 2 e meia da tarde, no canal 2 da Antena Web. No canal 2 queremos o melhor para os nossos ouvintes. Assim, trazemos-lhe um programa para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. De segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, no canal 2 da Antena Web. Todas as sextas-feiras, Padre Reginaldo Manzotti apresenta Evangeliza Show, um programa de louvor, entrevistas e oração. Não percam, todas as sextas-feiras, às 14 horas, Evangeliza Show, aqui no canal 2 da Antena Web. Em primeira instância, pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, todas as terças-feiras, às 14 horas, no canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo, música e alegria no seu rádio. Meu amigo Leandro Simões, em Caieiras, São Paulo, os amigos da rádio Canal Sat, muito obrigado, exibindo o nosso programa. Os amigos da rádio Ideal FM, Boituva, São Paulo, também exibindo o nosso programa. Quero mandar um alô carinhoso aqui para minha querida Cidinha Rocha. Cidinha Rocha é comunicadora, locutora aí de Ceilândia, Distrito Federal, ouvindo o nosso programa pela rádio Cidade FM 107.7, todos os dias às 9 da manhã. Cidinha Rocha, eu tô com saudade de você, você é minha amiga, sempre me deu todo o apoio também nos seus programas, assim como João Canário e tantos amigos do Rádio Brasília, do Brasil inteiro, que sempre tocaram minhas músicas nos programas, né? Então, Cidinha Rocha, um beijo para você, muito obrigado, viu, querida, ouvindo o nosso programa. Aí, meu amigo Tabajara, aí, Tabajara Materiais de Construção aí, aí no Penorte. Um abraço, meu amigo Tabajara, ligado no nosso Mundo Sertanejo. A minha amiga Erineu de Brito, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, minha amiga Márcia Farias, a Marlene, todos da equipe da Rádio Tropical FM, exibindo o nosso programa todos os dias, 7 horas da manhã. E claro, todos os ouvintes, né? O Kim, Cassandra, a Toinha, a Dona Alice, enfim, todos vocês amigos que nos dão a honra da audiência aí em Santa Luzia do Paruá. Aliás, o Willam Policarpo me disse que a cidade para ouvir o nosso Mundo Sertanejo todos os dias, 7 horas da manhã, essa cidade linda de Santa Luzia do Paruá. Eu quero ter o prazer de fazer um show aí para abraçar cada amigo pessoalmente, né? Aí em Santa Luzia do Paruá. Um beijo para todo mundo. Os amigos da rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Iguaçu, no Paraná. Meu amigo Ricardo Silva e todos da equipe, muito obrigado. E claro, todos os ouvintes, muito obrigado a todos pelo carinho, viu? Vamos de música! São 5 horas da manhã, já não é mais novidade, eu não dormi de novo. Mas a verdade é que a saudade vem, me tira o sono e o desejo me pede seu corpo. Um banho de água fria, um café amargo, e dentro do meu carro ainda tem seu cheiro. É só mais um motivo pra não te esquecer, entrar em desespero, lembrar do seu beijo, coração no peito baixo, acelerado, pedindo socorro, tá desesperado. Eu sinto medo de voltar pra casa, amor, eu sinto a sua falta aqui do meu lado. Me diz onde você está, tem que estar na hora.

Ela também diz que é fã do Eduardo Costa, né? A gente está sempre tocando aqui as músicas do Eduardo Costa. Muito obrigado. Minha querida Cleide Ramos, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Maria da Paz Rodrigues, em Porto Franco, Maranhão, também não perde o nosso programa. Aê, seu Antônio, guarda noturno da Nova Dimensão e a Seara, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Meu amigo Lindomar Rodrigues, cantor de sucesso de Botucatu, São Paulo e toda a região. Minha querida Suzy Maciel em São Paulo, a minha querida Luísa Nascimento, né? Luísa Nascimento em Ouroeste, interior de São Paulo, sempre ouvindo o nosso programa. O Jamilton Viana, da Rádio Atitude FM em Caetanos, na Bahia, sempre ligado no nosso programa, exibindo o nosso programa com muito sucesso aí nessa linda cidade de Caetanos, Estadão da Bahia. Quem vai cantar bonito agora? Vou atender pedidos. Autoria do meu amigo Nonato Moleta, compositor de Brasília para o Brasil inteiro, né? Vou cantar Encontro Real para minha querida Ana Paula em Santa Rita do Intueto. Ela pede e todo mundo vai ouvir. Canta Diego Valadares, Encontro Real. Quando ela se aproximou e olhando pra mim sorriu, de repente o meu coração não cabia mais no peito. Cadeira, companheira, me segura, por favor. Aquela linda do computador, aqui ao vivo é bem melhor. E as coisas belas que escreveu, sou bem melhor saindo dos seus lábios. Meu coração obedece o seu comando, não é virtual, é real, é amor. Vou deletar o meu medo e abrir as pastas do meu coração. Ela que escolha o salvar como já está escrito em negrito, te amo, te amo. Vou deletar o meu medo e abrir as pastas do meu coração. Ela que escolha o salvar como já está escrito em negrito, te amo, te amo. E abrir as pastas do meu coração. Ela que escolha o salvar como já está escrito em negrito, te amo, te amo. Vou deletar o meu medo e abrir as pastas do meu coração. Ela que escolha o salvar como já está escrito em negrito, te amo, te amo. Vou deletar o meu medo e abrir as pastas do meu coração. Ela que escolha o salvar como já está escrito em negrito, te amo, te amo. Vou deletar o meu medo e abrir as pastas do meu coração. Ela que escolha o salvar como já está escrito em negrito, te amo, te amo. Te amo. Aê, cantei Encontro Real, linda canção, autoria do Nonato Moleta, né? Quem vai cantar bonito agora, também de Brasília para o Brasil inteiro, Roniel e Rafael, nossos amigos, estiveram com a gente e fizeram muito sucesso. Reza para nós! Reza pra nós, nós tá no pecado, reza pra nós, nós não presta mesmo, reza pra nós, nós faz tudo errado, reza pra nós. Nós não vai na missa porque a missa demora. Mas lá no boteco nós esquece até da hora. Nós vivemos no pecado, mas não fica na fossa. Nós tá sempre com mulher, mas nunca é a nossa. Reza pra nós, nós tá no pecado, reza pra nós, nós não presta mesmo, reza pra nós, nós faz tudo errado, reza pra nós, reza pra nós, reza pra nós, nós tá no pecado, reza pra nós, nós não presta mesmo, reza pra nós, nós faz tudo errado, reza pra nós. Nós não quer serviço, no trabalho a gente cansa. E o mundo acaba em barranco, nós não perde a esperança. Nós só procura janta, quando chega a madrugada. Reclamar não adianta, nós não vale nada. Reza pra nós, nós tá no pecado, reza pra nós, nós não presta mesmo, reza pra nós, nós faz tudo errado, reza pra nós, reza pra nós, reza pra nós, nós tá no pecado, reza pra nós, nós não presta mesmo, reza pra nós, nós faz tudo errado, reza pra nós, reza pra nós, reza pra nós, nós tá no pecado, reza pra nós, nós não presta mesmo, reza pra nós, nós faz tudo errado, reza pra nós, reza pra nós, reza pra nós. Nós tá no pecado, reza pra nós. Nós não presta mesmo, reza pra nós. Nós faz tudo errado, reza pra nós. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Vamos ficando por aqui. Bom final de semana, muita paz, muito amor. Deus no coração, viu? Bom final de semana pra todos. Todo mundo, se forem para as baladas, não bebam para dirigir. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito encerrando o programa de hoje é ele, João Canário, com seu Melô do Pavorô. Tchau, Brasil! Olha só, galera, quem acaba de chegar é a Milene Pavorô. Vamos lá, Milene! É hoje que a festa vai pavorar! Ela chegou na balada, cantando, dançando, chamando a atenção da rapaziada. Ela chegou com toda a graça e a galera juntando, dizendo hoje a festa vai ser animada. Ela chegou na balada, cantando, dançando, chamando a atenção da rapaziada. Ela chegou com toda a graça e a galera juntando, dizendo hoje a festa vai ser animada. E o DJ solta a batida, ela manda um rap pra ficar legal. E a galera toda agita, dizendo Milene, esse rap é da hora, essa rima é moral. E o DJ solta a batida, ela manda um rap pra ficar legal. E a galera toda agita, dizendo Milene, esse rap é da hora, essa rima é moral. Levando essa vida em frente eu vou. O mal e o bem, pode crer, eu já sei. Descendo a batalha na paz e amor. Pergunta, galera, e aí, pavorei? Pavorou, pavorou. Milene chegou, arrasou, abafou. Pavorou, pavorou. Milene cantou e dançou, pavorou. Pavorou, pavorou. Milene chegou, arrasou, abafou. Pavorou, pavorou. Milene cantou e dançou, pavorou. É isso aí, Milene, pavorou? Então vamos pavorar muito mais ainda. Pavora, pavora, pavora. Ela chegou na balada, cantando, dançando, chamando a atenção da rapaziada. Ela chegou com toda a graça e a galera juntando, dizendo hoje a festa vai ser animada. Ela chegou na balada, cantando, dançando, chamando a atenção da rapaziada.